pandeiro. Olô, viola. Olô, pandeiro. Olô, viola. Pandeiro não quer que eu zambe aqui. Viola não quer que eu vá me embora. Olô, pandeiro. Olô, viola. Pandeiro quando toca faz pedra preta chegar. Viola quando toca faz pedra preta sambar. Pandeiro quando toca faz pedra preta chegar. Viola quando toca faz pedra preta sambar. O pandeiro diz pedra preta não samba aqui não. A viola diz pedra preta não sai daqui não. O pandeiro diz pedra preta não samba aqui não. A viola diz viola tem que violar. O galo no terreiro, bora viola. Pandeiro foi embora e pedra preta gritou. Olá, pandeiro, olá, viola. Olá, pandeiro, olá, viola. Pandeiro não quer que eu sambe aqui. Viola não quer que eu vá me embora. Pandeiro quando toca faz pedra preta chegar. Viola quando toca faz pedra preta sambar. Pandeiro quando toca faz pedra preta chegar. Viola quando toca faz pedra preta sambar. Pandeiro diz pedra preta não samba aqui não. A viola diz pedra preta não sai daqui não. Pandeiro diz pedra preta não samba aqui não. A viola diz pedra preta não sai daqui não. Pedra preta diz pandeiro. Pedra de viola tem que violar. Pedra preta de pandeiro tem que bandeirar. Pedra preta de viola tem que violar. O galo no terreiro bora de ouro. Pandeiro foi-se embora e pedra preta gritou. Fala pandeiro, fala viola. Fala pandeiro, fala viola. Pandeiro não quer que eu sambe aqui. Viola não quer que eu vá me embora. Olô, pandeiro.